loucura de emoção. Vem no vagão do trem, falando palavrão. O povo revoltado, nela meteu a mão. Descendo na estação, ela foi convidada a entrar no camburão. Estava viciada, voltou lá pro sertão para apanhar da caipirada.